história. Amar picante não rola, né, pai? Vem com a Letícia Brasil. Por que você me mandou mensagem se eu já recusei a sua ligação? WhatsApp pra olhar se você tava online, pra matar a saudade de você. Mas eu não quero, não quero te ver. Quem era pra gostar eu já amei. Agora eu vou contar até três. Um, dois, três, respira. É golpe atrás de golpe na minha vida. Na minha vida me lasquei.